desperta. Quanto tempo faz sonhando ver algemas abertas, ver apagado o fogo do dragão que queima vidas com vapor de ambição. Quanto tempo mais vamos lutar por uma sorte maior? O cansaço arde na boca, mais uma estrada asfaltada, sem flores, com taxas pagas pra se ouvir cantar os pássaros. Quanto tempo, hein? Vamos esperar algo que venha do chão ou que venha do ar. Algo que venha do chão ou que venha do ar para nos salvar. Quanto tempo mais vou dizer? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais o povo vai ficar pra trás? Filho sem pai, nessa guerra sem paz, ver apagado o fogo do patrão que bebe vidas com sabor de limão. Quanto tempo mais vamos lutar pela esculhambação? A saudade cai no coração. Mais uma estrada asfaltada, sem flores, não leva nada pra se ouvir cantar o galo. Quanto tempo mais cair do cavalo? Mesmo que seja no chão, eu vou ter que voar. Mesmo que eu venha pro chão, eu posso me levantar. Não vão me ganhar. Quanto tempo mais vou dizer?